vida real. Entrei pelas cores do livro medieval. As nuvens douradas do espaço, a minha armadura de aço, a minha espada de ouro, um par de luvas de couro e sete montanhas pra conquistar. O som de trombetas e o reino ficou lá pra trás. Montado na cauda de um vento que leve não traz. Vivendo por dentro e por fora, um bom cavaleiro não chora. Não tem saudade de nada, só pensa mesmo na estrada e sete montanhas pra conquistar. Cantando amor por mim mesmo, eu posso te amar. Nas velhas lembranças do vento, nas ondas do mar. Derrubo as sete montanhas, percorro os doze caminhos. Me perco no sonho, na selva, pra te conquistar, meu amor. Entrando nos contos de fada, pra te procurar. Derrubo as sete montanhas,